te encontrei, já não pude te esquecer. Foi bom sonhar com você. Nem ao menos sei o que é paixão.